Bom dia, minha gente. Aqui a gente tá falando diretamente da Rádio Comunitária Aconchego 88.1 FM, transmitindo diretamente do Engenho do Meio, mais especificamente do Serviço Integrado de Saúde, o SIS. É isso aí, bom dia, Gustavo. Bom dia aí, querido Rádio 20 da Rádio Comunitária Aconchego, que está aí sintonizado em 88.1 FM. Estamos aqui para mais um informativo radioativo, começando um pouquinho demorado, mas começando, né? Isso é o bom, começar. Vamos que vamos. Agora, 8h23 da manhã, hoje é 4 de abril, quarta-feira. Você está escutando aí nosso programa ao vivo aí. Né? Quarta, 4 de abril, é? Quarta-feira, 4. 4, ah, é? Para o bicho. Se alguém tá faltando o número para o bicho, é o dia 4 do 4 na quarta-feira. Boa, tá. Nosso amigo bicheiro agora vai dar as informações do clima para ver se sai outro bicho aí. Eita, informação do clima: 29 graus com muitas nuvens para as 8 horas da manhã. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. E à noite o tempo fica aberto. Então um dia quentinho no Recife, mais um dia quente, né? Quando a gente... Bom dia, mais um dia quente na nossa querida cidade do Recife. É isso aí, quer escutar a Rádio Aconchego? Você tem duas opções, ou pelo 88.1 FM, aqui pertinho de nossa sede, pelo Engenho do Meio, ou pela internet em orelha.radiolivre.org/aconchego. Quer entrar em contato com a gente? Manda uma mensagem aí pro nosso zap 997215409 997215409. E para acompanhar nossos trabalhos mais antigos, nossas publicações, tem o nosso blog radioaconchego.milharal.org. Vamos que vamos, e a gente já volta com nossas manchetes. É isso aí, nossas manchetes do dia de hoje. Ações da Semana da Saúde em defesa do SUS. Protesto de ambulantes interdita a rua no centro do Recife. Um pouco de alívio nas obras de restauração da BR-101. Utilidade pública. Sky libera funcionários para ato do movimento pela prisão do ex-presidente Lula. Supremo retoma julgamento que decidirá sobre prisão de Lula após condenação na segunda instância. PEC das domésticas completa 5 anos. Direitos não são fiscalizados. Operações do exército no Rio geraram milhões para empresas da faixa do guardanapo e os eventos deste final de semana. Ações da Semana da Saúde em defesa do SUS. Durante esta semana está acontecendo a Semana da Saúde em defesa do SUS, que é um conjunto de ações que pretende denunciar a atual fase política em que estamos assistindo a um golpe contra a democracia, o direito à saúde e demais direitos sociais. O grupo alerta também para o fortalecimento das categorias profissionais como a dos agentes comunitários de saúde, ACS, e agentes de combate a endemias, ACE. E para as necessidades de defender a saúde mental da exploração mercantil e suas comunidades terapêuticas. A semana está sendo organizada por 14 coletivos e movimentos populares. Hoje, quarta-feira, está tendo uma atividade que é moradia por direito para ter saúde. Acontece na manhã, durante a manhã, das 8 às 12, na ocupação Marielle Franco. Hoje também à noite, das 18 horas da noite até as 21 horas, vai rolar a plenária de saúde mental na sede do Movimento dos Trabalhadores Cristãos, que fica ali na Boa Vista. Já amanhã, quinta-feira, a partir das 7 horas, vai acontecer um ato na maternidade Barros Lima, lá em Casa Amarela. Sexta-feira, 15 horas, caminhada e ato em defesa do SUS. Vai partir da sede do Conselho Estadual de Saúde. E, por último, no sábado, vão haver atividades em Caruaru, de formação política de ACS e ACE, e de formação de formadores do Congresso do Povo, no assentamento da Normandia. As fontes é um grupo Semana de Defesa do SUS. Protesto de ambulantes interdita rua no centro do Recife. Um protesto interditou as ruas Direita e Nova no centro do Recife nesta terça-feira 3. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ambulantes colocaram fogo em pneus nas proximidades da Casa dos Cosméticos. Lojas chegaram a fechar as portas durante a manhã. Segundo o ambulante Germão Rodrigues, o ato foi pelo direito de trabalhar nas ruas da capital. Os ambulantes reclamam que tiveram mercadorias apreendidas. Cerca de 200 pessoas participaram do acto, segundo os organizadores. Segundo a Polícia Militar, a manifestação começou por volta das 11:30 da manhã, quando a Diretoria Executiva de Controle Urbano do Recife, DIRCOM, deu início ao processo de remoção de camelôs. O ato foi encerrado por volta da 1:30. Por causa da retirada dos ambulantes da via, um grupo começou a queimar objetos. Em virtude da manifestação, lojas fecharam as portas. Por meio de nota, a Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano do Recife informou que tem trabalhado para melhorar o ordenamento do comércio informal da cidade. Ainda no texto, a Secretaria afirmou que os comerciantes cadastrados que vão permanecer nas ruas, abre aspas, serão abrigados no Centro Comercial do Cais da Santa Rita, que está em obras e vai ter duas etapas inauguradas ainda neste ano, fecha aspas, com informações do portal G1. Um pouco de alívio nas obras de restauração da BR-101. Depois de 6 meses de muito sufoco, motoristas e passageiros de transporte público que precisam utilizar o contorno urbano da BR-101 no Recife ganharam um pouco de alento. 12 quilômetros, 24 no total, considerando as duas pistas, foram liberadas ao tráfego de veículos entre Abreu e Lima, na região metropolitana, e a altura da Avenida Norte, na Macaxeira, zona norte da capital. A previsão da Secretaria de Transportes do Estado, SETRA, é liberar outros 8 quilômetros ainda este mês. No total, as obras estão sendo executadas desde setembro de 2017 e vão abranger os 30 quilômetros, quase 31 quilômetros do contorno, ao custo de R$ 192 milhões, e alcançando o município de Jaboatão dos Guararapes, também no Grande Recife. Segundo o diretor de Operações e Construções do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco, o DRPE, Silvano Carvalho, o próximo trecho a ser liberado está compreendido entre a Macaxeira e as imediações da Universidade Federal de Pernambuco. Chama a atenção de quem circula nos 12 primeiros quilômetros finalizados da restauração a espessura do pavimento recém-feito. A opção pela utilização do asfalto, inclusive, foi duramente criticada por professores da UFPE, entidades ligadas à engenharia, e pelo Tribunal de Contas do Estado, TCE. No entendimento dessas instituições, o poder público deveria ter optado pelo pavimento rígido, concreto. Mas Silvano Carvalho, entretanto, garantiu que a escolha foi a melhor e terá durabilidade. Nas palavras de Carvalho, abre aspas, são 16 centímetros de asfalto sobre as placas de concreto que tiveram as bases e subbases refeitas. O consórcio construtor é responsável pelo pavimento nos próximos 10 anos, fecha aspas. À medida que forem sendo concluídos, os trechos serão vistoriados pelo governo do estado antes de serem repassados formalmente. Neste período, serão exigidos do consórcio construtor todos os ajustes necessários. O contrato, inclusive, terá um aditivo no valor aproximado de 10 milhões de reais, o equivalente a 5% do valor total da obra, para que toda a sinalização vertical e horizontal, além das defensas, são as divisórias das pistas e a recuperação de duas passarelas em Paulista sejam realizadas. O trabalho seria executado pelo Departamento Nacional de Infraestruturas e Transportes, o DENIT, mas foi repassado para a Secretaria de Transportes. Os recursos, entretanto, continuam sendo da União. Fonte JC. Esquecemos. Nós esquecemos. Utilidade pública. Quien tiver conocimiento de escuelas que estén llevando alumnos para asistir al filme de Edir Macedo, el Ministerio Público está recibiendo denuncias, tanto a Promotoría de Infancia como a Promotoría de Igualdad. Si for en cajos de la Prefectura, orientación de tirar fotos. Si for de escuela, orientación de denunciar al Ministerio Público también. Con fonte de Manuela Cristina. É isso aí, minha gente, estamos voltando aqui, acabamos aí nosso primeiro bloco de notícias locais. Nesse bloco intermediário a gente fala um pouquinho do SIS. E aí, Gus, vai ter, como é que tá essa semaninha no SIS? É na sexta-feira de manhã, né, vai ter o Fórum dos Usuários, que é o... 9 horas da manhã. Espaço de organização daqui dos usuários e usuárias do SIS, em sua maioria mulheres, então quem quiser chegar para se informar, para aprender, sempre um espaço de compartilhar experiências, de trazer alguma reflexão, de pensar o SIS também para nós usuários e usuárias. Então é um momento de confraternização, um pouco acho que é isso, um momento de encontro, né, entre quem está aqui e encontro quem passa. E organização, né? Sim, as duas coisas. Já ontem a gente teve uma conversa aí com a professora Leopoldina, que está voltando. Ela na verdade foi organizar com outra professora, Jailma, lá da nutrição. E tudo indica que a partir da próxima semana teremos de volta o programa Prato Cheio, ao que tudo indica, às 8 horas da manhã, começando às 8 horas por aí da terça-feira. E por fim, nossa grade de programação, vamos dizer toda ou só os ao vivo? Só os ao vivo, né? Só ao vivo, né? E o que tá tendo aqui? Começando na segunda-feira, às 8 horas da manhã, temos o nosso informativo radioativo. Já às 5h30 da segunda-feira tem o Ruído. Quarta-feira, 8 horas da manhã, informativo radioativo outra vez. Na terça vai começar o Prato Cheio, né? Quarta-feira, 6 horas da tarde, Poeira Criativa. E na quinta-feira, às 9 da manhã, o Melhor da Música. E aí, só na segunda de novo, é isso? Tá certo? É isso, né? Tá faltando alguma coisa? Não. Quinta-feira de manhã também tem rádio aberta aqui na Feirinha de Orgânicos do SIS. Vamos embora, já a gente volta aí com o nosso bloco nacional. Sky libera funcionários para ato do movimento pela prisão do ex-presidente Lula. Nesta segunda-feira, 2 de abril, o site Jornalistas Livres divulgou um comunicado interno da empresa de telecomunicações Sky, liberando seus funcionários para comparecer à manifestação convocada para terça-feira, 3 de abril, que pediam a prisão imediata do ex-presidente Lula. A Sky fez questão de deixar explícito, em negrito, que nenhum funcionário seria descontado pela ausência ao trabalho após as 16 horas e em seguida divulga os locais e horários de vários atos do movimento Vem Pra Rua pelo país. O convite da empresa aos seus colaboradores não é de se surpreender, visto que a empresa foi fundada no ano de 96 por Roberto Irineu Marinho. Hoje, a Sky tem participação em suas ações da DirecTV Latinoamérica, que tem 93%, e do Grupo Globo, com 7%. Roberto Marinho, pai do Irineu, é o fundador da própria Globo, meio de comunicação este que nunca escondeu sua rejeição a Lula e também aos processos democráticos. Entretanto, a prática foi considerada como abuso de exercício de poder diretivo pela juíza titular da 9ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, Érica Aparecida Pires Bessa. O pedido de tutela de urgência deferido pela juíza foi feito por parte do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicação do Estado de Minas Gerais e pela Federação Interestadual dos Trabalhadores e Pesquisadores em Serviços de Telecomunicação. Fonte: Jornalistas Livres. Supremo retoma julgamento que decidirá sobre prisión de Lula após condenación en la segunda instancia. O Supremo Tribunal Federal volta a se reunir en esta quarta-feira para dar continuidad al julgamento iniciado en el último día 22 de marzo, que decidirá si o expresidente Luis Ignacio Lula da Silva será preso. La sesión está prevista para tener inicio a las 14 horas. No julgamento, cada um dos 11 ministros da corte votará pela concessão ou pela rejeição do habeas corpus preventivo apresentado pela defesa de Lula com o objetivo de impedir a prisão do ex-presidente, condenado em janeiro a 12 anos e um mês de reclusão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Tanto para determinar a prisão quanto para conceder o habeas corpus que a impediria, serão necessários os votos de pelo menos 6 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Na sessão, os ministros decidirão se permitem que Lula recorra da condenação em liberdade até o chamado trânsito em julgado do processo, ou seja, até o esgotamento de todos os recursos possíveis em todas as quatro instâncias do judiciário, incluindo as duas últimas, o Superior Tribunal de Justiça e o próprio Supremo Tribunal Federal. Em 2016, numa decisão provisória por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal permitiu a chamada execução provisória da pena, pela qual o réu já pode ser preso se condenado na segunda instância da justiça, que é o caso do Tribunal Regional Federal número 4. Ministros contrários à prisão em segunda instância defendem uma nova deliberação do Supremo Tribunal sobre o assunto, de caráter definitivo, mas ainda não há data marcada para isso. A nova análise depende da decisão da presidenta do Supremo, Carmen Lúcia, que já afirmou não ter intenção de colocar o tema na pauta, com informações do portal G1. Operações do Exército no Rio geram milhões para a empresa investigada pela Lava Jato. À frente da intervenção da Segurança Pública do Rio de Janeiro, o Comando Militar do Leste tem uma empresa investigada na Lava Jato como seu maior fornecedor nos últimos anos, revela um levantamento inédito feito pelo The Intercept Brasil. Envolvida em diferentes casos de fraudes no governo do estado do Rio de Janeiro e em prefeituras fluminense, a Maçã recebeu mais de R$ 21 milhões de reais dos militares nas ações de apoio logístico às forças de segurança pública do estado em apenas 2 anos. As transferências para a Maçã Serviços Especializados representam quase um quarto dos recursos do comando naqueles anos, superando gastos em itens como equipamentos permanentes, diárias e materiais de consumo. O biênio da bonança colocou a empresa no topo do ranking entre as mais favorecidas pelas compras do Comando Militar Leste desde 2011, período em que a unidade do Ministério da Defesa consumiu R$ 164 milhões de reais. Amigo íntimo do ex-governador Sérgio Cabral, o então sócio da empresa, Marco De Luca, também era vizinho do ex-governador no condomínio da chamada República das Mangaratiba. suas empresas forneciam alimentos para presídios e escolas no Rio, além de serviços para a polícia civil e militar. O Ministério Público Federal identificou mais de 2 bilhões, bilhões e meio de reais repassados dos cofres estaduais para empresas do grupo durante a gestão Cabral. Boa parte disso por meio de pregões. A empresa Maçã foi alvo da Polícia Federal nas operações Inópia e Ratatouille, deflagradas no ano passado como desdobramentos da Lava Jato. O Ministério Público Federal acusou o ex-sócio administrador Marco Antônio de Luca de fazer parte do esquema de propinas montado pelo ex-governador Sérgio Cabral, hoje preso. Os promotores apontaram um pagamento de mais de 16 milhões de reais em propina da família De Luca para Cabral, por meio de seus operadores que moveram pelo menos 82 pagamentos mensais entre 2007 e 2016. Marco De Luca foi preso em junho e solto em dezembro do ano passado, graças a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Outros 5 membros da família também passaram alguns dias atrás das grades em outubro, entre eles seu pai, Francisco Mantuano De Luca, e seu primo, José Mantuano De Luca Filho, que ainda consta no quadro de sócios da Maçã, fonte de Intercept Brasil. Pequim das domésticas completa 5 anos, direitos não são fiscalizados. Após 5 anos da promulgação da Emenda Constitucional 72, que entrou em vigor no dia 3 de abril de 2013, a medida popularmente conhecida como PEC das domésticas não propiciou mudanças significativas às trabalhadoras brasileiras desse sector, na opinião de especialistas. A falta de fiscalização dos direitos dessas profissionais é apontada como um dos principais motivos para que a lei não saia do papel. De acordo com Eliette Ferreira da Silva, coordenadora geral do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Campinas, São Paulo e região, segunda associação da categoria criada no país, os empregadores domésticos vêm encontrando formas de driblar a lei. Segundo Giuliani Furno, doutorando em desenvolvimento econômico no Unicamp, um dos principais motivos por trás da dificuldade de fiscalizar as garantias trazidas pela PEC 72 é a grande informalidade do trabalho doméstico. Isso porque as medidas trazidas pela lei, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, o Seguro Acidente de Trabalho e a regulamentação das horas extras, contemplam apenas as trabalhadoras que têm carteira assinada. Furno acrescenta que, quando a PEC foi votada, suas defensoras imaginavam que ela impactaria na formalização da profissão. Mas não foi o que aconteceu. Em agosto de 2014, o Ministério do Trabalho e Emprego publicou a Instrução Normativa número 110, que cria procedimentos de fiscalização do cumprimento das normas relativas à proteção do trabalho doméstico. A medida estabelece uma multa mínima de cerca de R$800 para o empregador que não assinar a carteira de trabalho do empregado doméstico. No entanto, a medida funciona apenas por meio de denúncias e, de acordo com Giuliani Furno, não pode ser considerada uma fiscalização. Com as mudanças na consolidação das leis trabalhistas trazida pela reforma que entrou em vigor em novembro de 2017, as especialistas avaliam que a precarização do trabalho doméstico aumentará. O Brasil é o país com maior número de trabalhadoras domésticas, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. São cerca de 7 milhões de pessoas no sector. Em 2017, o trabalho doméstico respondeu por 6,8% dos empregos no país e 14,6% dos empregos formais das mulheres, com informações da FON, da agência Pulsar e Brasil de Fato. Thank you. agora nossos eventos para esse final de semana. Três eventos para o dia sábado 7. Sábado 7, a partir das 19 horas na Galeria Mau Mau, que fica na Rua Nicaragua 173, vai ter o Estudo para Minha Pel de Yagor Pérez. O artista selecionado nesta segunda edição do edital Lançamento de Artista, Yagor Pérez, tece a partir do conceito Corpo Bomba, relações entre esse corpo artístico e o corpo histórico. Atuando em espaços artísticos limítrofes, o artista integra o Carne, coletivo de arte negra, e agora investe nas discussões acerca de um convívio também no espaço da arte, permeado de hostilidades históricas da população afrodescendente no Brasil. A proposta, Estudos para Minha Pele, investiga espaços pessoais que funcionam como marcadores identitários. Nas palavras do artista são, abre aspas, inservidões voluntárias. A presença da pele demarca territórios imaginários e concretos. Torna-se, entanto, o ponto tangente entre a passabilidade e a violência. Processos excavatórios. Fecha aspas. A exposição, que abre no dia 7 de abril, traz uma série de acontecimentos artísticos em fotografia impressa, vídeo instalação e resultados plásticos de experimentações e atos. Após a abertura, que conta com os processos de composição das obras, o artista realiza performance ações que serán executadas en un movimiento graduado y continuo. Toda cuarta y sábado, en la búsqueda de aprofundar ese estudio, Yagor modifica el espacio de la galería. El público es llamado a vivenciar y acompañar esas nuevas configuraciones espaciales. Entonces, el lanzamiento de la exposición Estudios para Minapeo, abertura en el día 7 de abril a 8 horas de la noche en la Galería Mau Mau, y a visitación del día 10 de abril a 28, de terza a sábado, de las 15 a 21 horas. Y las performances acontecerán a cuarta feira, 11, sábado 14, quarta-feira 18, sábado 21, quarta-feira 25, sábado 28, sempre às 20 horas. E a Galeria Mau Mau fica na Rua Nicaragua 173, Recife. Já nesse sábado, 7 de abril, às 18 horas, vai rolar a primeira Assembleia de Coco do Catucá. É muito samba, mandinga, munganga. Mãe Terra, Senhora Feminina, Dona Guardiã dos Sonhos Eternos, cuida de suas heridas, mãe e mulheres de todo mundo, sopra os ventos de teu giro no universo e faz renascer numa nova constelação. O Coco do Catucá acontece na rua Ana Alves, 443, Camaragibe. E aí, Gustavo? E aí, Fernando? Que achasse aí? Tem alguma coisa para comentar dessas notícias? Comenta tu. Não, sei lá, aquela da Sky eu achei bem. Bem troncha assim, né? Tipo, troncha até se dá conta que é a Globo, né? É. Que a galera liberou, e aí eu não botei na matéria, mas tinha outros juristas assim comentando o caso, e um dos comentários que eu achei legal era esse, assim, tipo, você pensa, alguém que é muito do campo liberal pode pensar, mas por que a pessoa não pode, o patrão não pode dizer o que pensa? É, a liberdade de expressão. Só que a questão é um atentado contra a democracia quando você não dá a mesma liberdade para quem pensa diferente. Uhum. Ou seja, se ele houvesse esse mesmo tipo de liberação para todos os campos do espectro político, ou se, dando uma nota dessa, você também não intimida pessoas que pensam diferente de se expressar dentro da empresa e tal. E é só lembrando isso, as empresas, mesmo os espaços privados, eles não estão fora do... não são menos espaços públicos, espaços políticos, né? É, tem a questão também da pequenas domésticas, né, que a falta de fiscalização, tipo, às vezes uma lei fica em letra morta quando não tem uma fiscalização, não tem uma forte fiscalização, né, e se sabe que o trabalho doméstico aqui no Brasil é informal, e isso vinculado também a um trabalho informal, que hoje a gente vê, né, aumento do trabalho informal na rua. Sim. Muito trabalho informal na rua, quem trabalha em casa já sofre informalidade, quem trabalha na rua sofre a perseguição do poder público, né? Sim, sim. Então é meio uma coisa contraditória um pouco, né? De ver, enxergar, tipo, possibilidade de trabalho informal, mas no final das contas você ou não tem todos os direitos trabalhistas porque você não está dentro da lei, não tem carteira assinada e demais, ou porque você trabalha na rua e Qualquer caso, qualquer motivo bom para aprender sua mercadoria, né? É, e os novos tipos de... Assim, esse negócio do trabalho na rua também, eu acho que é um negócio bem... Bem forte na cidade da gente, que tem um histórico assim, esse do comércio informal e pá. É, mas como a proibição, ela também ela cria seus nichos de poder, né? Porque acaba dando muito poder para essa secretaria específica da prefeitura, né? De controle urbano. Sim. Que é uma secretaria que, tipo, nos últimos anos ela foi responsável por quase todos os atos. Ela é a grande responsável pelos atos repressivos contra trabalhadores, né? Tipo, a gente não tá falando de nenhuma violação à lei, assim, criminosa e tal. Tá falando do povo que quer trabalhar, que tá na rua trampando e tá tendo suas mercadorias removidas e tal. No metrô também tá tendo muito caso desse assédio dos seguranças contra os ambulantes, né? Aquele negócio, dizem que é proibido no metrô, mas se não fosse... mas é legítimo. Se não fosse legítimo, ninguém comprava, né? Porque todo mundo adora chegar, tá cansado assim, tem um lanche, um negócio, sim, no sim. Metrô. É... E já, tipo, a gente vê também essa questão da informalidade em relação à obra, né? Uma grande obra como a restauração da BR-101, ligando com outras matérias que a gente trabalhou hoje. Isso, né? A quantidade de pessoas, tipo, você compra até pizza na rua, né? Sim, isso, sim, e às vezes até uma empresa formal, como pode ser uma pizzeria com nome, tá oferecendo... está fazendo um trabalho quase informal. Um freelance, né, bro? E isso é muito... Porque dificilmente aquela pessoa está registrada como trabalhando, vendendo pizza na rua. Não, com certeza não. Às vezes, sei lá... Aí nem está registrado, né? Pela formação, pela identificação assim visual, muitas vezes você ou é um pizzaiolo ou um garçom que deveria estar em um estabelecimento, né? Ou então, às vezes, nem está, nem é. Nem é, né? Pois é um freelance mesmo, né? Da hora, né? É, com relação à informalidade, também tem a nova informalidade, né, que tá surgindo assim com muita força, que é a informalidade do tipo Uber, né? Que eu tava conversando, foi contigo? Foi, acho que foi, né, que tem 20 mil. Sim, tem 20 mil Uber. Eu estimo que tem 20 mil Ubers, e muitos dos motoristas, das motoristas sim, que estão no serviço, estão se queixando bastante, assim, de, tipo, achando, tipo... Cargas de trabalho de 12 a 14 horas, não foi? Mais ou menos, 12, 14 horas eu peguei um Uber também com uma amiga, que o cara falou que é isso, pra tirar uma grana, tem que ser, que pague o carro e tal, tem que ser 12 horas de trabalho, e o ônus, o custo da concorrência é todo dos trabalhadores. A empresa não deixa de ganhar um centavo, mas quanto mais Uber, menos cada trabalhador ganha, então... Tem se tornar também uma nova frente de precarização do trabalho, que já era uma coisa que era denunciada, né? Uhum. Só que tava um serviço novo, e aí todo mundo não vê, não escuta, não fala nada, né? E tem a questão do cinema, né? De como algumas igrejas fazem uso, sim, de crianças para lotar em as salas de cinema, né? E depois serem recorde de audiência, recorde de... Sim, assistente, sim, né? Isso é terrível, né? A utilização. Se ele fosse escola... Agora escola pública, pô. Se chegar a escola pública promover... Quantos e quantos filmes e curtas não existem sobre os povos de terreiro? Será que as escolas levam também pra ver? Não leva, né? Mas também não tem essa... Não tem esse dinheiro, né? Assim, de levar, de pagar... Porque você paga... Você paga ônibus, se utiliza carro, né? A prefeitura é muito... Não, caro, assim, não se paga. Quem paga é a prefeitura, quem paga é o poder público. É, que paga o... Se fosse pra pagar, que pagasse pra todas as religiões, pra todas as... Mas você sabe dos interesses, né? Tá. É, abrisse um espaço de debate sobre diversidade religiosa e tal. Tá pedindo muito. E que tudo tá nas mãos do Supremo, né? Como disse a semana... Mas... Na não, feira, né? Vamos fazer contagem de palavras. Conta... A gente vai botar um programinha aqui pra contar palavras. Vamos contar quantas vezes a gente fala STF, cada programa. Será que a meta é o quê? A meta é menos ou mais STF? Acho que tem a meta não. O panorama futuro. Será que vai ser mais STF nas notícias ou menos STF nas notícias? Pra não ser menos STF na notícia. Sabe qual é o risco? Tá aumentando o número de militar na notícia. Também, né? Bom, a gente não falou dos militares, mas que tá aí a fim de... Falou. Não, que se Lula não é preso, Não, falou do Operação 10. Não, mas tipo, tem essa questão de que ontem os militares se pronunciaram, né? Que se o Supremo Tribunal Federal não colocava Lula ordem na casa, a gente vai botar. E foi isso, foram dois generais da reserva e depois à noite, umas 8 horas da noite, o general do exército, o Vilas Boas, o como é o nome? Que ele tá... Comandante em chefe. É. Ele deu uma notícia que não era tão direta quanto esses, mas dizia claramente a mesma coisa, assim, de tipo... Se não... A missão do exército é manter a lei, não sei o que, não sei o que, a lei, a ordem, não sei o que, essa balaquice. E aí era meio que um... Tipo, não era tão explícito quanto os outros, mas era potencialmente muito mais... muito mais séria, por ser um cara da ativa, né? O general do exército. Uhum. E era um cara que era considerado meio que um... Democrata. É, dentro do exército. Eu escuto, pós impeachment, algumas das declarações deles, ele foi considerado, não, ó, não vai acontecer nada não, porque ó, quem tá na liderança do exército é um cara aberto, pá. Não parece, né? Ou pelo menos enquanto Lula tipo, tá tudo... Tipo, tudo muda se não prenderem Lula, né? Tá todo... Eu acho que é o medo mesmo, né? Que ele concorra. É. Porque eu li uma nota ontem também que eu achei bem interessante, que dizia assim: o desespero da direita é que não tem nenhum candidato. Não consegui emplacar nenhum candidato. Ainda falta o trabalho da Globo aí. Ainda, acho que ainda a Globo não decidiu. Não, mas a Globo consegue. É isso, a Globo consegue atuar em cima de uma margem. Vamos dizer, se você bota um candidato com 10, 15%, a Globo consegue levar ele pra. Vamos dizer que a Globo tem o poder de dobrar. É, eu acho que tem mas poder... aí se você, todos os candidatos da direita tem 2, 3. Menos o Bolsonaro lá. É, mas não, assim, a gente nem fala. Mas eu acho que, assim, ainda... A gente não sabe o que tem pela frente, né? Como tá meio difícil esse panorama. Façam suas frente, apostas. Né? É, acho que a gente poderia fazer uma chincana de como chega, como vai sair isso aqui. Que vai ser? Vai ser vai ter eleição, não vai mas ter? Mas é um bolão, é. Rapaz, tipo, nem falar também. Para o Mundial, né? A gente faz uma coisa para o Mundial e depois faz outra para a eleição, que são seguida. É. Uma coisa mais. Quantos anos? 50 anos do assassinato de Luther King, é? É. Hoje está fazendo 50 anos do assassinato de Martin Luther King, pastor evangélico da Igreja Batista e um dos maiores líderes da história do movimento negro dos Estados Unidos. Só então, a morte de Winnie Mandela, né? A ex-esposa de Nelson Mandela, militante sul-africana contra o apartheid, com 81 anos, faleceu na segunda-feira. Aí era uma referente, né, da luta, né, pela igualdade, da luta pelos direitos do povo negro. Então também referência a isso. E tá. Por falar em... Deixa eu dar uma notinha de tecnologia. Falar em aniversários. Essa semana, ou foi semana passada, quem completou 30 anos foi o Mozilla Firefox. Parabéns. E parabéns, porque é pós-guerra dos navegadores e conseguiu libertar o mundo daquela bosta que era o Internet Explorer. Caramba. É isso. Tudo certo, nada errado? Tudo certo, nada errado, vamos embora. 40 minutinhos de programa. É, amanhã, 8 horas da manhã. Não, amanhã, 7 horas da manhã, tem reprise esse programa. Hoje, 8 horas da noite. 8 horas da noite. E amanhã de manhã, rádio aberta aqui na Feirinha Orgânica do SIC, quem quiser chegar. Vamos estar por aqui, 7 horas da manhã, conversando um pouco, tocando as músicas. É isso. Sem conhecer nossos rostos. Sem conhecer. Sim. Eu tava pensando em a gente deixar rolar ao vivo o programa. Ao vivo não, rolar a reprise. A gente ligar. Onde? Na... Na feira. Pois é, pois é. Vamos ver amanhã então. Vamos ver. O que a gente faz. Até segunda-feira ao vivo. Até segunda. Tchau.